me apetece chorar. Tenho tanto para fazer, tenho tanto para andar. Levanto-me ainda a dormir, lavo a cara com uma mão, visto o fato de macaco para enriquecer o patrão. Depois olhas para mim e não quero mais saber. Eu nasci foi para ti, para me render ao prazer. Só tu e eu fingimos

voltar a fazer. Fomos que a vida está lá fora. Passou. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Sonhos por ele foi colhido.